Salvador, gol 18 no touch, para pushback saneamento, gate 5. Aprovado, push saneamento no 8 no 7, me fax. Chamada táxi, gol 18 no touch. Salvador, gol no 817 para o táxi, 103 a bordo, autonomia de 3 horas e 57 até na Galeão. Galeão copiado, o gol no 817 tem táxi aprovado via Pátio, Índia e Alfa. Bateu ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 5. Chame pronto para o decolagem no ponto de espera pista no 0, senhor. Bem, você segue Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, chama para ingresso. Resta gol 1897. para ingresso, gol 1817. Gol 1817, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento de 290 graus com 03 mais. Autorizado, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0 para o gol 1817. Degolou aos 49, assume agora o controle Salvador, frequência 120 decimal 8, senhor, tem um bom voo. 1208? Afirmo, tem um bom voo, senhor. Bom dia, obrigado. Bateu de gol 817. No 817, suba o 360. Saída da Elva e Prodileira, Vila. Da Elva, é o 360. 7 Oscar Golf Yankee, identifique, está com radar 65 milhas sudoeste de Salvador, Vila. Deixa para 1.500 pés na proa de Salvador, aguardando novas instruções e ajuste do altímetro no 01. Novembro, autorizado o reboque do pátio 3 até o portão 4 do pátio principal, mantendo a escuta com as caixas, pátio término, isso que Juliette Novembro. Tenente Pomarejo, graças. Torre Salvador Azul 4447, bom dia, formação de alta e de alta, desde a ligada. Azul 4447, confirme o nível solicitado para ali, senhor. 200. 200, senhor, eu tenho um 160 aqui já aprovado, eu vou coordenar o 200. Escute a informação delta, aguarde coordenação. Se a paciente está delta, pode ser o nível 160 para o 447. Muito bem, então, pronto para a cópia? Sim, prefiro. Azul 4447, autorizado Serra Bravo, Índia Lima, nível de voo 160, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após Ilhéus. Controle opera em 120.8. Acena 5037, azul 4447. Protegimento correto, azul 4447, o portão 01, no chame pronto para o pushback, sonimento. 8817, chame Recife 125, décima 1, alterne 13325. É o 251 e a... 13325, alternada. 3325? Correto. Ok, obrigado, bom dia. Salvador, azul 4447, na ONU, para puxa acionamento. Passo 447, coordenação Cricket Solo, existe agora um aeronave da Webjet ingressando no portão 4. Após o ingresso do mesmo no 4, tem livre puxa acionamento de táxi azul 4447. Gente, aguarda a aeronave da Web no 4 e depois autorizado puxa acionamento 4447. Novembro, no término do rebote. Muito obrigado e bom dia. Novembro, estimativa até 2000 pés, ajuste no 0 no 5, reposto estabilizado.